só, unidos pelo amor maior. Eu e Jesus somos a paz, resumo dos meus ideais. Somos a flor e o mel, somos o mar e o céu, e a sombra desta cruz, somos um só, eu e Jesus. Eu e Jesus, somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. Eu e Jesus. Nada impede nossa união, que nunca cede à tentação. Somos unidos pela paz, eu e Jesus, cada vez mais. Somos o mesmo sim, por este amor sem fim, e a sombra desta cruz, somos um só, eu e Jesus. Eu e Jesus, somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. Eu e Jesus, somos a vida imaculada, trilhos que formam uma estrada que leva a Deus. Sombra desta cruz, somos um só.